4.1.2.3 Comparação de desempenho. A IA pode gerar planilhas para comparar o desempenho financeiro entre períodos, útil para relatórios gerenciais. Descrição: comparar receitas e despesas de diferentes períodos para análise gerencial. Prompt: compare os seguintes dados de receitas e despesas de 2 trimestres. Receita: R$ 30.000, trimestre 1, R$ 35.000, trimestre 2. Despesas: R$ 20.000, trimestre 1, R$ 25.000, trimestre 2. Crie uma planilha com gráficos que mostrem o crescimento das receitas e despesas. Na figura 9 que temos aqui, somos convidados a observar um exemplo prático de como a inteligência artificial, especificamente o ChatGPT, pode auxiliar na análise de dados financeiros. O que vemos é uma tabela e 2 gráficos que ilustram a evolução de receitas e despesas ao longo de 2 trimestres. Imagine que você é o responsável por entender o desempenho financeiro de uma empresa. A tabela nos apresenta os números brutos. No primeiro trimestre, a receita foi de R$ 30.000 e as despesas de R$ 20.000. Já no segundo trimestre, a receita subiu para R$ 35.000, enquanto as despesas aumentaram para R$ 25.000. Mas, olhando apenas para esses números, é difícil ter uma visão clara do que está acontecendo. É aí que entram os gráficos. O primeiro, intitulado Crescimento de Receitas, mostra uma linha ascendente, indicando que a receita está crescendo de forma consistente. Essa visualização facilita a identificação da tendência. O segundo gráfico, Crescimento de Despesas, também apresenta uma linha ascendente, mas com uma inclinação menor. Isso significa que, embora as despesas estejam aumentando, o ritmo desse aumento é mais lento do que o crescimento da receita. O cálculo do crescimento na tabela, que aponta um aumento de 16,67%, confirma essa análise. Em outras palavras, a empresa está se tornando mais lucrativa, pois a receita está crescendo mais rapidamente do que as despesas. A ferramenta ChatGPT foi utilizada para gerar essa análise e visualização a partir de um prompt simples, demonstrando seu potencial para simplificar a interpretação de dados complexos. Em resumo, a figura demonstra como a inteligência artificial pode transformar dados financeiros brutos em informações claras e acionáveis. A visualização gráfica gerada a partir de um prompt simples facilita a identificação de tendências e a tomada de decisões estratégicas. Essa aplicação do ChatGPT exemplifica o poder da IA na otimização da gestão financeira.